odios fomentados, récords sembrados, de niño inculcados, temores no superados, cerebros enajenados, en la ira adoctrinados, actos violentados, de ideales infundados, odios fomentados, odios fomentados, odios fomentados, odios fomentados, odios fomentados. Without any thought of the fight, without any sign of fight.